A emissora Voz da Rússia apresenta Onda DX, um programa de rádio escuta e telecomunicações. Olá, boa noite, Brasil e demais países de língua portuguesa. Eu sou Danilo Nonato. Está entrando no ar agora pela Rádio Voz da Rússia, na frequência de 12.060 kHz e no portuguese.ruvr.ru, mais uma edição do programa Onda DX, seu guia pelo mundo das ondas curtas. Cartas dos ouvintes. Nós agradecemos Glauber Gleidson Pérez, da cidade de Pindamonhangaba, em São Paulo. Ele que nos enviou o relatório de escuta da Voz da Rússia, serviço em língua portuguesa, no dia 5 de outubro de 2013, na frequência de 12.060 kHz, de 22 às 23 horas UTC. O SIMPO 33433, o rádio é um Philips 747 e também uma antena Loop. Obrigado, Glauber Gleidson Pérez. Valeu pela audiência. Participação especial no programa Onda DX. Seja bem-vindo. Prezados amantes do rádio, no próximo dia 17 de outubro, o DX Clube do Brasil comemora 32 anos de existência. Fundado em 17 de outubro de 1981 como DX Clube Paulista por Samuel Cássio Martins Santos e Márcio Roberto Ferreira Bertoldi, mudou a sua denominação para DX Clube do Brasil em 1º de fevereiro de 2000. Atualmente, o DX Clube do Brasil reúne centenas de associados espalhados por todo o Brasil e também em outros países, sendo o mais antigo e tradicional clube dedicado ao hobby da rádio escuta e do DX. Aos 26 anos, o DX Clube do Brasil publica o Atividade DX, um boletim informativo com periodicidade mensal que reúne excelente material sobre os mais diversos assuntos relacionados ao rádio. O DX Clube do Brasil não visa lucros. Nós ouvimos rádio e ajudamos a manter o rádio cada vez mais vivo. Conheça um pouco do nosso trabalho acessando o site www.ondascurtas.com. Conselho Executivo do DX Clube do Brasil, outubro de 2013. E agora o programa Onda DX da Voz da Rússia conversa com o Claudinei Albertini. Claudinei é diretor artístico da rádio Guarani FM 96,5 da cidade de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. Além da rádio Guarani, Claudinei já trabalhou em várias rádios do Brasil. Ele que foi pioneiro na implantação artística na primeira rádio FM da América Latina. Olá, Claudinei, é um prazer receber você aqui na Voz da Rússia. Por favor, conte pra gente um pouco mais da sua trajetória pelo rádio. Eu vou dizer sinceramente, Danilo, eu vivi o final de todo esse ciclo, o começo de novo ciclo, e até a internet. Eu ainda fiz a convergência das mídias agora, recentemente, até um pouco tempo atrás. Quer dizer, vamos colocar, eu comecei a fazer convergência de mídia em 2000, ainda não era, era 1999. Não se falava em internet, já havia desenvolvido um projeto chamado, é um player, é, interativo, totalmente diferente. Convergência de mídias não foi feita. Veja, ouça, navegue a rádio tal. Um caso, por exemplo, seu caso. Ouça, leia, navegue. A internet veio para fazer a fusão da, a síntese de tudo, né? Leia, escreva, navegue, leia, ouça, etc. Os verbos ali. E, na verdade, a frequência modulada veio, assim que o meu vinho nascer, a FM, vi morrer também. Ou continuar viva as outras estações de rádio, AM, FM, onda curta. Eu vi a onda curta também. Eu cantei na Rádio Guarani, quando eu era músico. Havia uma Guarani também, onda curta. de Belo Horizonte. A Guarani tinha uma onda curta, era um AM, que era ondas médias, né? E curtas. E depois, posteriormente, hoje eu estou, coincidentemente, empregou essa modulada, a Guarani FM. Isso anos depois, a minha vida foi mudando assim. Eu passei por esse ciclo todo, de final e começo de tudo. Rádio e AM, FM, onda curta, uma como músico, a outra como cantor, e a outra como produtor, e a outra como diretor. Então, na realidade, eu passei por um ciclo totalmente novo na minha vida. Eu vivi praticamente tudo que se tinha que viver numa rádio. Desde o final de uma linha de onda curta, porque eu cantava. Eu também tinha programas de auditório ainda, peguei um pouco na Rádio Inconfidência, que eu também fui cantar e fundei a Brasileiríssima FM, que é projeto meu. Então a minha vida foi muito contrastada, né? É um ciclo que as pessoas podem até, de certa forma, se quiserem, podem até acessar o Google, que é Claudine Albertini, ou Claudine, tá? Sem uma circunflexo. Vai ver, é muito longa, a minha vida foi muito longa em rádio, como foi também em vida artística, porque fui diretor, produtor, etc. Um monte de coisa. E não é que eu esteja jogando confete, não. É porque eu vivi realmente o final desse e começo de muito ciclo de vida, profissionalmente. Tá? Claudinei, e transitando por todo esse universo do rádio, como que você avalia, eu digo, até mesmo a qualidade artística e musical do rádio brasileiro? Ó, eu vou dizer um negócio para você. O nascimento e a morte também das rádios, a Emil da Curta, etc. Nascimento, porque renasceram também, né? Estão renascendo. Claro. Hoje não tem mais separação de quintais, né? Eu vivi, eu vejo a qualidade artística pior hoje. Antigamente você tinha... O rádio era uma coisa importante, como é, continua sendo e vai ser sempre. O rádio já tinha, naquela época, os cargos de diretor artístico, era o último cargo que as pessoas ocupavam, até a ponta final, que era administrativa, etc, etc. Mas o rádio era muito mais completo. E, musicalmente, você tinha diretor artístico de rádio, hoje você não tem, você tem coordenador. É diferente, coordenador é o cara que coordena tudo, né? Mas é muito pouco para coordenar. Hoje você visitou uma rádio, ela está toda equipada, com, igual você está. Você está agora equipado com compactos que eram antigamente mesas de áudio enormes, né? Era uma dificuldade enorme fazer rádio, era tudo muito grande, né? Hoje você faz num piscar de olhos um rádio, é mais frágil. Hoje você vê a web radio, que está errado também, a web é web, rádio é rádio, são bem distintos. Web radio é um nome errado, né? Devia chamar o áudio web, não o rádio. Rádio é rádio, web é web. As pessoas não sabem, mas existia antigamente links de AM, levando para o transmissor em FM, e esse sinal era captado, às vezes, por alguns aparelhos de rádio, difusão. Então é enorme, a coisa era, de certa forma, um sonho. Eu cheguei a um ponto de começar a achar que o link fosse verdade. Os links ligavam as estações, eu começava a ouvir também coisas fechadas. Eu tinha hábito, desde criança, de fazer rádio disputa em AM, FM, da curta, e realmente ficou com um hábito. Claudinei, vem aí, né? No Brasil ainda uma novela, mas se fala no possível rádio digital. Sim. Como que o senhor avalia esse futuro rádio digital, onde o ouvinte ainda... tem a possibilidade de uma interatividade maior. Eu vou te confessar uma verdade. O que você está falando sobre digital, a internet já pode fazer. Você tem uma rádio web hoje. Sim. E que você pode colocar 5, 6, 7, 8, 9, 10 canais distintos com música diversificada. Só MPB, só pop, só rock, etc. Então, não é novidade nenhuma aí nesse aspecto. A única vantagem que eu vejo no digital é que a AM digital, que vai ser o caso, aprovado, se aprovado o padrão, ela vai realmente pegar no mundo inteiro, 100 quilos, 200 quilos, não interessa quantos quilos seja, o mundo inteiro vai te ouvir. É diferente, né? A propagação é outra, né? Eu não conheço equipamento ainda de digital, mas o assunto que eu ouvi, hoje o próprio